A vida não se limita a esse momento aqui. Vai bem mais além. Eu quero é vida pra mim, mais amor, liberdade. Eu só quero ser feliz. Meus irmãos também. Eu quero é mais sorrir, viver, curtir. Gel pra mim, hey, yeah. Viajando nas ruas da cidade seminua, insiste em me seduzir. Meu corpo assim também. A de um novo flutua nas asas da liberdade. Meu compromisso tá aqui. A maldade tô bem. Eu quero é mais sorrir, viver, curtir, hey, yeah, yeah, yeah. Tô na paz, traz lá uma gel pra mim. Me procure quando souber, como ser feliz é bom. Me procure quando souber, como ser feliz é bom. Eu tô soltão na cidade, crente no que dá. Os vadios vão zoar, então pio lá. Levo vinho pra tomar, um rap pra tocar, desviando dos gambá pra não embaçar. Bem-vindo ao meu lar, que é meu lugar. É pra trincar tipo da bomba lá no show bar. É só chegar pro bicho pegar. P-A-Z é o que há. As donas lá na responsa pro crime esquentar. Onde quer que vá, em todo lugar. Só não pode exaltar, vai na manha que dá. Vou ali, volto já, olha aqui meu lugar. Me procure quando souber, como ser feliz é bom. Me procure quando souber, como ser feliz é bom. Vai de louco ou de nome, a vida não se limita a esse momento aqui. Vai bem mais além. Eu quero é vida pra mim, mais amor, liberdade. Eu só quero ser feliz. Meus irmãos também. Eu quero é mais sorrir, viver, curtir. Gel pra mim, hey, yeah. Viajando nas ruas da cidade seminua, insiste em me seduzir. Meu corpo assim também. A de um novo flutua nas asas da liberdade. Meu compromisso tá aqui. A maldade tô bem. Eu quero é mais sorrir, viver, curtir, hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Tô na paz, traz lá uma gel pra mim. Me procure quando souber, como ser feliz é bom. Me procure quando souber, como ser feliz é bom.